450 Ecológico 45, controle agora 120 décima 8. 208, prato. Controle Salvador, 35490 na sua escuta. 35490, contato radar, saída Momo, sobe mantenha 200. Momo, sobe mantenha 200. O 35490 está livre da restrição de 15 milhas? Negativo, mantenha pista da saída, 35490. 7, grato. Fortaleza 154, 3 ADLS, XOI, pista no zero, reforço no ILS Avisol, 3154. Sim, com palete de canal de chame torre 1895. 1895. Solo 1, 21, decimal 9. Direita, solo 1, 21, 9. 3, 2, 1. Solo Salvador, boa tarde. 3, 2, 3, pronto. Boa tarde, Alpha Juliet, portão 01. Alpha Juliet, 01, 6321. 142, contact this is now on frequency 125.45. If enable 126.85. Autorização, cabine 360, destino Quebec. Azul 4065, a informação Quebec confere, autorizado Campinas via Upper Zulu 1 Nobeia até Bravo, Hotel Zulu. Pós conforme rota do plano de voo. Nível 360, saída da El, Leda, pode pista no zero com primeira curva à direita. Acione 5107, frequência do controle 120, decimal 8. 360, Upper Zulu 1 Nobeia, Bravo. Hotel Zulu, temporada pistão 0 da El Leder, primeira curva à direita, 5107, na ponta de 120, com 8, com Azul 4065, confirme transponder copiada. 5107. Protegimento correto, reporte pronto para posicionamento. Essa é a Azul 4065. Prisão 92, desça para 3.000 pés, ajuste na 014. Para 3.000, na 014, prisão 92. Confirme? Recife, ano 251, na terra, nome 332. 251, na terra 332, Oxa 6305, boa tarde. Utilizado Cairo Lorenzo, um nome ao pés. corredor Axé, pista 107, acione 0161 no transponder, sequência do controle 120 decimal 8. Zero meia a bordo, para acionamento táxi, chame a torre em 118 decimal 95, bom voo. Equilíbrio, acionamento, chame para o táxi. No 92, desce para 2 Dinho País, ajuste no 04, 3 ADLS e após estabilizar. Alvo Salvador, boa tarde, tá? 3154, livrando a 3154. Então, 3154, eles ataques Alfa Juliette, portão 09. Alfa Juliette, portão 093154. Salvador, Papá, Romeu, Papá, Hotel Delta, boa tarde, chegada Mari, desce e mantenha nível 05030 da presente pro editado. localizador visual, que é 3192. Sim, de complete, canal de cimento, torre 2895. 2895, pode ser. Salvador, muito boa tarde, isso é 3292 do ILS de visual. Então, 3192, continua aproximação, reporte marcador externo, trem baixado e travado. Passará. Pita Mike Quebec, reporte na lógica. Boa tarde, Oceania 314, Quebec. Oceania 314, boa tarde, chegada Mari, desce e mantenha nível 060, forma justa na 014. 060, 014, chegada Mari, Oceania 314. Oceania 314, reduz velocidade para 2509. 2509, Oceania 314. Papá Romeu, Papá Hotel Delta, desça e mantenha 3000 pés, forma justa na 014. 14 então, descendo para 3.000 pés. Pita Mike Quebec, alinha e mantém, pista 17. Alô, Salvador, objeto 5856, 350. Pita Quebec, na Natal, 54. Web 5856, informação Quebec procede. Autorizado Natal, Ian Pejulu 10. Saída pouca, transição de par, pista 10, primeira curva à esquerda, acione 5115, frequência do controle 120, decimal 8, Web 5856, no portão 05. Autorizado Natal, 350, pelo Pejulu 10. A saída pouca de par, no colando a 10, curva à esquerda, 5115, no transponder, no controle 1208, Web 5856. Fix, o Web 5856, transponder 5115, cortejo. 5115, transponder 5115. Cortejamento correto, reporte pronto para puxa e acionamento. Web 5856. Total 9900, boa tarde, informação Quebec procede, autorizado Galeão via Peugeot 10 até SMAP, após conforme a rota do plano de voo. O nível autorizado é o 360, saída da EL, Leda após Bridge. Pista 10 com primeira curva à direita, acione 5113, no transponder frequência do controle 120, decimal 8, total 9900, proteja. Total 9900, cotejamento correto, reporte pronto para puxa acionamento, remoto no 0, pátio 3. tarde, tá 319 do Alfa. Tá 392, autorizar táxi Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette, portão 4. O Vitor Mais Quebec decolou 00, controle agora 1 20 decimal 8. 208, Vitor Mais Quebec. Salvador, Papatango, Vitor Mais Quebec, decolou, nós estamos escutando. Papatango, Vitor Mais Quebec, mantenha-se em condições visuais, corredor Axé, passa reporte fora da barra. Repete Axé, passa fora da barra, Quebec. Céu Delta, chimney desce para 2000 pés, ajuste na 014, autorizado ILS, reporte estabilizado. Ok, descendo para 2000, então, reportado estabilizado no localizador, na porta dela. 35490, chame Recife 2545, alterne 2685. Trip 5490. Zero Localizador, Papa Romeu, Papa Delta. Hotel Delta, chame Torres 1895. 1895, obrigado pelo serviço, uma boa tarde. Boa tarde. Oceanair 6314, desço para 2000 pés, ajuste na 013, autorizado ILS, reporte estabilizado. 2000 pés, 013, é reportagem estabilizada, Oceanair 6314. Torre Salvador, boa tarde, Papai Romeu, Papai Papa Delta. Papa Romeo, Papa Hotel Delta. A intenção 17 ou 10? 17. Gente, me para o cancelamento, Papa Hotel Delta. Samari. Motal. Web 5856, Web 5856, Codelo 15 de solo, reporte para táxi. Codelo é contra a táxi, Web 5856. Vídeo branco. Passando externo, procura cancelamento e base pela direita do nosso teste, Papai Romeu, Papai Hotel Delta. Gente, Papai Romeu, Papai Hotel Delta, cancelado 06-30, curva direita, base, correção, curva esquerda, base pela direita do nosso teste. Repartir na final, para o público. Repartirei na final, Papai Hotel Delta. Vitor Mike, Quebec, frequência livre. Final na 7, passado e travado, Papai Romeu, Papai Hotel Delta. Verifoso, pistão na 7, Papai Hotel Delta, o vento 090 graus com 15 nós, com 15 nós. Ok, 90 com 15, valeu. Primo, Papai Hotel Delta no solo ao 09, está livre, reporte livre no 07. Oceaner 63, 14, estabilizado no... Oceaner 63, 14, torre 1895. 1895. 00, coordenando com a equipe de solo, reporte para táxi. Na 6314, tráfego avistado, vento 090 graus, com 17 nós, com 17 nós, o altímetro 104, tem livre pouso, pista no zero. Livre pouso 10, 1014, acho que é 6314. Gonçalo Web, 5856, está pronto para o táxi. Rafael Bezo, 92, na Polícia 3 horas 17, Fernando Salvador. Altena Salvador, 92, confirme. Autonomia? 3 horas e 17, no Fernando Salvador. Tem que autorizar o táxi até o ponto de espera Via Índia, no ponto de espera Samara Torre e o no decimal 95, ajuste no 0114. 0114, certo, ponto de espera 18955. Como 648, acende a identificação, Mari, desça para nível 050. Mari, 050, deixa eu ver. Boa tarde, vou voltar ao Delta. Salvador, boa tarde, Web 5856, pronto, ponto de espera. Boa, Web 5856, ali mantém, cabeceira 10. Ali mantém 10, Web 5856. É 6314, solo 12, direita na Fox, solo 121, decimal 9, boa tarde. Livra na próxima, solo 29, certo? Sobre o Salvador de Gol, 8070 Quebec. Voo no 807, sem identificação, desço para 4 mil pés, ajuste na 014. 4 mil pés, limitadores na bola. Alfa, reporte para ingresso na Juliette. Alfa, reporte para ingresso na Juliette, né, minha querida? 5856, livre decolagem da pista no 0, vento 1 no 00 graus, uma centena com 1 no 5 nós, com 15 nós. Vento, decolagem no 0, Total 9900, autorizado táxi até o ponto de espera, via parte principal, Índia, no ponto de espera Samara Torre, em 1118, decimal 95, ajuste na 0114, um bom voo. Romeu, Mike, Eco, Juliette, confirme o parte pista que decola. Oi, Salvador, boa tarde, Xanana, beijo. Juliette, portão 05. Juliette, 05, Xanana, beleza, pode. Papá, Romeu, Mike, Eco, Juliette, autorizado, Sierra, 90, Hotel Papá, nível 080, saída Árvore.